Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós damos glória a Deus. Aleluia. Porque a Ele pertence toda a glória, todo o louvor. E o Senhor é maravilhoso, porque o que Ele fez, ninguém poderia fazer, só Ele, porque Ele é o Deus absoluto. E então Ele nos deu essa condição de escolha, para a gente escolher que tipo de vida nós vamos viver. Porque antigamente nós não tínhamos escolha, né? Antigamente, sem Jesus, tinha que só o povo de Deus, que era o povo escolhido justamente para dali sair o Salvador. Mas quem, naquela ocasião, quisesse se entregar a esse Deus, é óbvio que ele aceitava. Claro que ele aceitava. Tá? Mas depois de Jesus, então, ele fez possível, né, todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as pessoas. Quem quiser pode ter acesso a ele, é só aceitar Jesus. E daí escolher, então, que tipo de vida a pessoa vai ter. Ela vai ter uma vida abençoada ou uma vida amaldiçoada. Então, isso daí é uma opção. Isso é uma escolha, né? Então, se a gente não tem revelação do Espírito Santo, nós vamos andando numa vida amaldiçoada, muito embora nós já aceitamos Jesus. Tá? Então, as bênçãos não chegam, aquela complicação, aquela coisa horrível. Por quê? Porque a doutrina está errada. Então, por isso que o Espírito Santo veio, para não haver erro na doutrina. Mas, mesmo assim, embora o Espírito Santo tenha vindo, o Pai mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, porque os homens estavam sem o Espírito Santo, desde que Adão caiu. Tá? Então, ele já sabia que ia ser assim. Né? Que mesmo com o batismo do Espírito Santo, mesmo com a vinda do Espírito Santo, os homens ainda não iam fazer nada para andar nas bênçãos que Deus nos concedeu. Então, isso cabe a cada um de nós aqui. Tá? Nós levamos o tipo de vida que nós queremos. Ou seja, nós temos o retorno do tipo de vida que nós escolhemos. Então, não adianta dizer que é crise, não adianta dizer que é falta de sorte, não adianta dizer que Deus não abençoou, não adianta dizer que eu não consigo, não adianta dizer que não deu certo, porque isso tudo é conceito errado que está enraizado na mente. Falta a palavra de Deus, falta mudança de vida. Por isso que nós temos que buscar Deus constantemente, para que o Senhor possa ir entrando em cada área da nossa vida. Então nós não podemos deixar isso desse jeito, tá? Porque não estou dizendo, e nem Deus diz, que não vai haver salvação para quem escolheu não receber o que Deus deu. Não vai perder a salvação. É óbvio que se negar Jesus, for embora para o mundo, voltar a ser o que era, não vai ter. Mas não vai usufruir da glória dele, sendo que está disponível, já está servido. A glória está à disposição. Amém. E o que é feito com isso? Leva-se a vida do jeito que quer, não do padrão Jesus, palavra. Então isso, veja que a nossa mente é complicada. Ela é muito complicada, porque foi enraizada, né, uma estrutura de decadência, sabe, de ausência de Deus, né, onde foi deturpada totalmente a imagem de Deus. E agora, com o novo nascimento, veja que aquilo ainda quer imperar. E o novo nascimento, que é tudo que Deus é, toda a característica dele, caráter, natureza, tudo já está dentro de nós, e nós não conseguimos viver nisso, porque queremos racionalizar, queremos resolver com a mente, de acordo com o que as pessoas fazem, os homens, a natureza, o mundo e a mente natural. Então nós não temos com o que queixar. Ninguém tem que queixar nada, mas vive se queixando. Hã? Então por quê? Porque não tem encontro com Deus. Quanto mais nós temos esta comunhão com Deus, mais comunhão com Deus, mais nós vamos sendo transformados. Porque nós ficamos muito enfocados no que nós estamos vendo, e não naquilo que nós temos que crer. tá certo? Porque esses são Tomé, né? Tomé disse, ah, se eu não vir, eu não vou crer. Preciso ver a chaga na mão dele. Ah, não acredito que ele veio aqui. Então Jesus falou, bem-aventurado quem crê sem ver. Porque é assim que é assim que funciona. Nós temos que crer agora. O Espírito Santo, ele é maravilhoso porque ele é Deus, habita em nós e ele traz esta condição de crença, de fé. É ele que faz isso acontecer junto com a palavra. Então, por isso que as pessoas que só leem Bíblia e não oram em línguas, elas podem ser doutores de Bíblia, de palavra, mas sem a vida de Deus lá. Porque não oram em línguas. A função do Espírito Santo é essa, é trazer revelação. Coisa que você nunca imaginou, porque é amante natural, não conhece, o Espírito Santo revela. Amém. Tá? Então, Deus quer isso, que a gente conheça o caráter dele, a bondade. Ele está aqui conosco. Agora, eu estou passando por um problema e eu não estou conseguindo sair daquilo. E não consigo ver a presença de Deus, porque eu quero ver do jeito natural. Isso, a mente está errada. Isso é confusão da doutrina errada. Então, quando acontece uma tragédia, o que aconteceu agora lá em Orlando, nos Estados Unidos, é uma coisa absurda. Terrorismo que está por toda parte, a gente não sabe aonde eles vão atirar, o que eles vão fazer. O que que se pensa de uma coisa dessa? Será que Deus está punindo, castigando? Né? Será que talvez alguém que já tenha sido salvo não está buscando Deus? E por que que Deus está fazendo isso, esse julgamento, permitindo as famílias sofrerem com perdas de pessoas queridas? Como que Deus ousa fazer isso? Isso tudo é um conceito errado. Porque essa pergunta foi feita para Jesus. E Jesus explica que quando a torre de Siloé caiu, que Pilatos, né, matou aquelas pessoas, estavam pessoas salvas e pessoas não salvas. Pessoas que eram de Deus e pessoas que não. Mas isso não quer dizer que Deus quis castigar os salvos porque não estavam bem com Deus. Deus não fez. Ah, porque tá, tem alguma coisa errada aí, não sei o que, não sei o que. Existe muito esse conceito. Então, Deus não faz porque a pessoa, ela não está em condição de receber. Tá certo? Então Jesus dá essa resposta. Tá? Então é muito importante essa comunhão com Deus. Porque Ele vem em nosso auxílio. Ele vem em nossa segurança. Então, uns dizem, eu bem naquele dia eu não quis ir. Eu ia até, mas voltei no meio do caminho. Eu saí cedo, eu não sei o quê. Houve uma percepção de um alerta de Deus. Gente, Deus ama todas as pessoas. Ele ama o ímpio e ama o salvo. Não quer dizer que ele vai salvar o ímpio se ele não aceitou Jesus e não mudou de vida. Isso não quer dizer. Mas que ele ama, ele ama. Ele não quer um massacre desse. Ele não quer uma destruição de vidas. Deus não quer uma situação horrível de dor para as pessoas, para as famílias. Então veja o conceito errado, que é logo que acontece qualquer coisa, já vem aquela coisa, né? Isso daí é aquilo, não é assim, gente? Então veja que nós precisamos deixar o Espírito Santo mudar o conceito que está dentro de nós. Tá? Deus é eternamente bom. Nós precisamos nos convencer de que Ele é bom. Se eu não estou conseguindo, é porque eu estou fora. Ele diz, não pise nem para a direita nem para a esquerda. Eu saí para algum lugar que não é o caminho dele, que diz que é este o caminho, que é a palavra. Então veja a importância de buscar Deus, mas quando buscar Deus, tem que entregar o coração, a vida. Precisa, todo mundo tem uma sensibilidade, tá? Então quando você estiver orando, você vai saber que você tem que fazer uma mudançazinha aí. Você vai saber que você tem que agir dessa maneira, você tem que agir daquela. Na hora talvez você não consiga, porque ainda está muito forte o domínio da sua alma naquela situação. Mas o seu espírito, todo dirigido pelo Espírito Santo, já está dando o sinal. Então eu não consegui hoje, ontem eu não consegui, faz um mês eu não estou conseguindo, mas eu estou buscando, orando. Já eu vou começar a conseguir. Porque nós temos que mudar o nosso jeito. Então aí entra a condição de vida. Eu escolhi ficar livre daquilo que me afasta de Deus. Eu quero o Senhor. Vale mais do que tudo. Vale mais nós termos, sabe, esta comunhão com Deus, esta amizade com Deus, do que com qualquer pessoa do mundo. Você pode incluir a sua família, qualquer membro. Porque todos falham. Deus não. Ele nunca vai ofender você. Porque na hora que você sofre, é lá que você vai. A hora que você precisa, é lá que você vai. E é lá que Ele age no seu coração. Então, é isso que Deus quer que nós entendamos. Que tipo de vida você está buscando para você? Você quer uma vida de bênção ou de maldição? Mas não é Deus que manda a maldição. A maldição é quando eu saio do caminho. Ué, por que está acontecendo isso? Ah, por que que aquele menino, perguntaram para Jesus lá em João, no Evangelho de João, por que que o filho dele nasceu assim, nasceu cego e paralítico? Quem pecou mais? Os pais ou é dele esse pecado? Jesus falou, nem uma coisa nem outra. Isso já vem da natureza caída lá de Adão, isso já está. Contaminou todos os genes, toda a formação humana. Mas ele diz, eu venho como luz para a noite. O que, que é isso? Salvação para aquilo que não tem? Então é mudança de vida que nós temos que ter. Para nós não andarmos mais nas trevas, para as coisas irem sendo revertidas. Elas têm que mudar. Então essa corrupção não é para estar mais em nós. Tá? Não é para nós gerarmos mais corrupção. Então depende o que nós queremos da vida. Nós queremos andar na bênção ou na maldição. Nós queremos ser protegidos ou amaldiçoados. Você que sabe, você quer viver uma vida de sofrimento ou uma vida aonde, mesmo que tenham circunstâncias, você não está sofrendo. Porque sofrimento é uma coisa íntima. Né, gente? Sofrimento é sapato rasgado que os outros veem. Sofrimento é uma coisa que às vezes fica escondido dentro do coração. Oi, querido, como vai? O coração está sangrando. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, é isso que Jesus quer falar, gente, de maldição e de bênção. O que, que nós queremos? Nós queremos ter a força de Deus, que vem através da alegria dEle. A alegria não é ficar pulando, batendo palma, cantando parabéns. Não é isso que é alegria. A alegria de Deus é todo o poder dEle em operação diante de uma dificuldade. Que é maior do que a dor que o diabo quer pôr. Porque a dor, ela vem. Não é errado você chorar, se acontecer alguma coisa, perda de uma pessoa querida, ouvir um sofrimento de uma pessoa querida, uma situação, você chorou ali naquela hora e tal, mas acabou, gente. Vocês estão acompanhando? Porque Jesus também chorou. Né? Aliás, Jesus chorou até sangue, de tão sério que foi o negócio. Mas ele teve a alegria de Deus para estar na cruz. Vocês entendem isso? Então, essa alegria de Deus que nós temos que ter, isso é qualidade de vida. Tá? O sofrimento é diferente. Você não está com peso no seu coração. Você vai querer morrer porque esse peso no coração mata. Está escrito lá em Provérbios, né? A gente já leu, né? Se coração amargurado, mata. Mas coração alegre, formoseia o rosto. Vocês estão me acompanhando? É força para viver. Não é o problema que vai acabar com a sua vida. É a tristeza, a dor que está no coração. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós temos dentro do coração. Tá? Então depois não vem com essa. Ai, não sei porque Deus, porque logo isso já vem. Porque isso já é uma doutrina antiga que o diabo inventou. Ele sabe colocar isso. Ah, por que, que Deus não faz isso para mim? Ah, porque a gente gosta de dar de coitadinho para Deus. E é aí que a gente vai se afundando. Porque nós não somos coitadinho em coisa nenhuma. Isso é uma coisa, uma condição do diabo, uma operação dele nos nossos sentimentos e emoções. Que nós temos que botar fora porque Deus é outra coisa. Vocês estão acompanhando, queridos? Então, é isso que o Senhor está colocando para nós. Gente, porque parece que é impossível a gente ter uma viver bem intimamente num mundo desse que você não vê, sabe, assim, uma perspectiva, né, de, sabe, de felicidade, de segurança e tal, mas em Deus nós vamos ter. Estão acompanhando? Porque mesmo que nós estivermos sozinhos, nós temos a presença dele. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Mas a gente não deixa o Espírito Santo nos mostrar essa pessoa de Jesus. Ele anda conosco. Ele anda conosco, nós não estamos enxergando. Ele está presente na nossa vida, nós não estamos vendo. Porque nós queremos ver do jeito que o mundo vê. Tipo, estou passando por uma situação, eu já quero resolver do jeito que dá na minha cabeça e passar aquilo. Não é desse jeito. Jesus está presente. Porque ele diz, ainda que eu ande no vale sombrio da morte, o bordão dele e o báculo, que é o Espírito Santo e a palavra, estão contigo e te livrarão. Bom, ele vai colocar uma mesa à vista dos seus inimigos. Transborda a tua taça e unge a tua testa. E você habitará na casa do Senhor por todo sempre. Então, nós não podemos deixar dor nenhuma tomar conta do nosso coração. Gente, é tipo você estar num quarto escuro. É hora de abrir a janela e deixar o sol entrar. A vida acontecer na sua vida. Mas é Jesus que faz isso. Aí as coisas vão começar progressivamente melhorar e acontecer. Vocês estão me acompanhando? Porque nós temos que sair de onde estamos e andando. Então não se esqueça que não tem companhia melhor para as nossas vidas que Jesus. Ah, certeza. Você fica sozinho lá, ele vai começar a encher você com a presença dele. Ele vai se comunicar com você. Ele vai fazer companhia com você. Nós temos que ter isso, porque o dia que a gente estiver sozinho, não adianta, porque você não vai achar quem vai querer você, não. Tem uma hora que ninguém está podendo ficar te dando atenção. Você não sabe disso? Ah, isso é verdade. Porque o que você quer, ninguém tem para te dar. Só Jesus. Então busca isso, essa comunhão com Deus. Isso é importante. É isso que nós temos que cultivar, para nós termos uma vida de bênçãos, não de maldição. Então, maldição, né, que Deus está amaldiçoando. As pessoas ficam com medo da maldição do pastor, não tem isso, né? Ai, eu escuto cada coisa. Porque eu não sei, gente, quem nasceu de novo aqui conosco, até nem sabe disso. Mas quem fica andando por aí, gente, é sério. Porque fica um tal de maldição. Sabe, o pastor amaldiçoa a ovelha. E a ovelha está insegura, recebe. Porque a gente manda o que nós falamos. Ou eu mando diabo, ou eu mando Deus. Não tem outra coisa. Não é? Então as pessoas ficam muito preocupadas. Quando as pessoas vêm aqui e elas resolvem ir embora, elas vêm falar, olha, não me amaldiçoa, por favor. Eu preciso... Não, mas eu jamais vou te amaldiçoar. Não estou com uma corrente aqui te segurando. Andar com Deus não é isso. Tá? Então, também existe isso. Maldição, mas não é essa maldição que eu estou dizendo, que o Senhor quer enfatizar para nós hoje. É de nós vivermos numa amargura, numa tristeza, num isolamento, aonde o diabo vai nos prendendo e segurando as bênçãos. Você pode ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Depende do seu coração. Então nós temos que mudar. Mas olha, queridos, não adianta. Ai, me ensina. Ai, me fala. Você já tem muita lição. Nós podemos ensinar. Mas tem que ler a Bíblia. Bastante, porque é a palavra que liberta. Não tem outra fonte libertadora. É só a Bíblia. A palavra, você precisa ler Bíblia. Senão o Espírito Santo não tem como mostrar para você o quanto você está abençoado. Para você entender as pregações. Porque quando você lê muito Bíblia, você adora as pregações. Você entende que vai lá, aquilo que eu li, é mesmo, isso está certo. Começa a ter uma comunhão com o que você está pondo de alimento no seu espírito. Quem não lê Bíblia, as pregações ficam chatas. Fica vazio, fica horrível. Ah, não estou entendendo nada, sei lá o que é. Ah, tá bom, por que não acaba logo, desculpa. Estão acompanhando, queridos? Então, alto lá, cuidado, porque tem o amanhã, tem o depois, tem o ano que vem. E o diabo, ele fica rodando. Às vezes ele não está aqui, fazendo um super ataque na nossa vida, enfim. Mas ele está lá já se armando para vir atacar. Ele não para de atacar ninguém. Então, quando ele nos atacar, não pode ser surpresa para nos derrubar. Eu vou dar um exemplo. Tipo assim, do que eu quero, o que o Espírito Santo quer mostrar aqui para nós. Uma área, tipo. Gente, desde criança eu tinha um medo que meu pai e minha mãe morressem. Eu me lembro disso até hoje. Eu não sei porquê, eu era muito apegada, né? deve ser isso. Quando meu pai ficou doente, gente, eu falei assim, ai meu Deus, eu vi que estava chegando a hora dele. Então, quando eu ficava no meu turno lá no hospital, eu só orava em línguas, mas eu orava desesperadamente em línguas, com as minhas mãos em cima dele. Quando chegou a hora que meu pai partiu, eu não tive uma dor. Nenhuma dor. O que será que o Espírito Santo ficou falando para mim? Da vida eterna? Da salvação? Do lar com o pai? Eu precisava disso. Vocês estão acompanhando? Então, quando a gente tem essa comunhão com Deus, Ele nos prepara para qualquer situação que vai acontecer. Não é para ninguém ficar chocado, preocupado, descabelado. Vocês estão acompanhando? A importância de buscar Deus, de ter firme esse relacionamento com Deus. Bom, primeiro que Ele pode nos livrar de muitas coisas, através dessa comunhão que o diabo quer fazer. Muitas coisas são mesmo são tiradas. A gente fica livre. E outras vão acontecer, não tem como. E se você não está preparado? Tem gente que se desequilibra. Larga a mão de viver. Fica borocochô. Que eu nem sei o que é isso, mas sei lá. Fica sem vida. Fica, né, gente, vazio. Não pode ser, a gente não pode ser assim. As nossas emoções têm que ser firmes. Tem que estar estruturado tudo na rocha. Estão entendendo? Então é isso que o Senhor quer, que a gente não fique pensando que Ele está fazendo julgamento, que é por isso que está acontecendo isso, é por isso que está... Não é para isso nada, porque não se tem comunhão com Deus. Só por isso, aí o diabo faz o que ele quer, faz com quem é salvo e com quem não é. Ai, mas a pessoa ia para a igreja todo dia, mas tinha comunhão com Deus? Às vezes a pessoa não tem comunhão com Deus, pode vir para a igreja todos os dias e mais algum extra. Não adianta. É importante a nossa comunhão com Deus. Revisão de vida. Ver o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou pensando, como eu estou agindo, para que nós sejamos protegidos. Valeu, queridos? Porque o Deus é bom e eterna é a misericórdia dele. Ele é bom. Se não está acontecendo coisa, que eu estou fora dele. Então eu pago o preço para ficar dentro, ficar junto. Começa a buscar Deus. Mas não deixa a sua vidinha desse jeito, não. Planta porque você colhe. Olha esse livro aqui do Benihim, fantástico. Senhor, eu preciso de um milagre. Então ele vai colocar aqui muitos itens de como recebermos o milagre que a gente está buscando. Então, ele vai falar em várias áreas e procedimento e por aí. É interessante. Porque ele, gente, esse homem com essa unção, quantos milagres não aconteceram no ministério dele? Tá? Então, ele é sobre isso que ele vai falar. Como que é para nós recebermos os milagres? De repente tem alguma coisa aí que você não está percebendo na sua vida, para você receber o milagre. Mas olha, o primeiro milagre é encontrar Jesus, viu? Ficar junto dele, receber um toque dele e se apaixonar por ele. Porque quem recebe o toque de Jesus, muda. Se você só foi salvinho ali, tá faltando. Experimentar Jesus. O extraordinário crescimento da fé. Então, esse daqui é um clássico, né? Que vem falar sobre os princípios da oração. Né? Esse compromisso também que temos que ter com a oração para que haja o crescimento da fé. Então, ele vai abordar isso. São lições, é muito interessante para quem quer crescer. Amém? Então, glória a Deus, primeira pregação eu já fiz. Agora nós vamos para a segunda. Não, mas nós vamos ter só as duas pregações, viu? Não penso que vai ter quatro. É porque amanhã não é feriado. Senão nós poderíamos fazer umas quatro. Né, queridos? Busca Deus, meu irmão. Você pensa que não tem valor? Tem, sim. Então abre a sua Bíblia em Marcos 11. Quer ver só o que Deus me pôs para meditar hoje aqui nisso? Gente, é demais. É demais isso. Marcos 11, 24. Olha só. Ele diz aqui. Por isso vos digo que tudo, olha, que coisa mais simples, como Jesus fala de uma maneira muito simples. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede, mas ele colocou esta ressalva. Crede que recebestes e será assim convosco. Mas é uma simplicidade extrema. Porque realmente é assim. Então, tem muitas pessoas que cometem engano com relação a essa receber a cura. Porque oram, etc. E não recebem a cura. Outros oram e recebem, eu não vou dizer cura, mas o que está pedindo na oração. Então diz, recebi porque era a vontade de Deus, por isso que eu recebi. Mas no outro caso, eu orei e nunca recebi. Puxa, eu já estou orando já faz tanto tempo e não recebi. Então acho que não é a vontade de Deus, está tudo errado isso. Esse conceito segundo está totalmente errado. Não é assim, porque Jesus falou que se eu orar, se eu pedir em oração, eu tenho que crer que eu já recebi. Então, é por aí, não, e começar a ver a resposta. É muito importante essa visão, porque a palavra de Deus começa a dar a visão da resposta para aquilo que eu estou orando. Por isso que quando eu estou falando a palavra, que eu estou usando um versículo 2, eu já tenho que ver aquela situação. No começo a gente não vê nada. Eu, quando comecei a confessar a palavra, eu até chorava, porque eu chorava, mas eu nem sabia direito por que eu chorava. Mas é porque eu estava muito longe. Estava muito longe. E eu tinha que receber aquilo. Então, às vezes, no meio da oração, eu ficava chorando, mas falando, chorando. Né? Por quê? Eu não estava acreditando, eu estava rompendo barreiras. Então Jesus põe numa condição tão simples que quando nós orarmos, é para nós crermos que já recebemos e é assim que vai ser. Agora, às vezes, demora. Por quê? Eu não creio realmente no que eu estou falando. Tá, então é por isso que não está acontecendo. Não é que, olha, não é a sua hora, não é o tempo de Deus. Não tem nada a ver, né, gente? Isso é uma outra doutrina mentirosa que faz com que a gente fique mais lento na oração e ainda coloca uma barreira para a fé. Não é hora de Deus. Não tem nada disso, ele não falou aqui. Quando você orar, ele diz assim, olha, por dia que tudo quanto em oração pedir, diz, olha, tem uma ressalva. Precisa ser a hora de Deus, precisa ser também o seu momento para que você creia e receba. Foi isso que ele falou? Então, quem que inventou isso, hein? Tenha dó, vai. Eu não gosto de ouvir isso. Eu tô orando tanto. Não, irmã, calma, porque também tem o tempo de Deus. Né? Não vem com esse consolo para cima de mim, que eu não tô gostando. Nem está escrito isso aqui, mas existe, coitado, as pessoas querem consolar, não sabem falar, e falam, não, mas é porque não é a hora de Deus. Jesus já falou, eis que chegou a hora, é agora, acabou, está tudo feito, já está feito. Por que que não está acontecendo em mim? Porque eu não estou fazendo isso que ele está dizendo aqui, eu não cheguei lá, ok? Então, queridos, uma coisa que Deus mostrou assim para mim, é que existe um medo dentro de nós de que não vamos receber. Eu até estou orando, mas não vou receber. Então, isso é outro problema, aonde a nossa mente trabalha, que o diabo põe ali. Né? A gente já sabe que medo é um espírito. Então, nós precisamos ser ousados, como Jesus já falou na palavra, porque é isso que agrada ao Senhor, essa ousadia de fé. Não, eu já recebi, acabou, não quero saber, isso não vai ser assim. E nós temos que começar a ver como Deus vê a situação. Porque quando Deus olha para nós, ele não nos olha, o Pai, com toda a deformidade que a gente tem, porque está o sangue de Jesus aqui, o sacrifício de Jesus na cruz e a morte e ressurreição dele nos dando a vida. Então, o Pai só nos olha com a vida de Cristo Jesus. Então, essa deformidade, Deus nem está vendo isso. Então, ele não tem bloqueio nenhum. Ele já nos olha com a perfeição, com a solução. E a nossa mente toda deformada, porque ela que domina a nossa vida ainda. Vocês estão me acompanhando? Sim. Ela domina a nossa vida. Essa mente deformada, incrédula. É por isso que eu não recebo. Daí que vem cá, se você começar a orar mesmo para essa situação de incredulidade, você vai ver que vai te dar um sono, dor no corpo, você vai ficar bocejando, você vai ficar, sabe, quase que se rolando no chão igual cobra, você vai ter dor de cabeça, você vai ter enjoo, você vai ter uma porção de coisas. Por quê? O diabo tá lá, vai ter que sair. Essa incredulidade vai ter que sair. Então, eu orei 5 minutos, eu não estou aguentando. Está horrível, isso não vai acontecer. A tua alma está chorando. A sua incredulidade quer imperar na sua vida. Ai. Então, não é bom a gente ir adentrando nessa mata aí, desbravando, sabe? Esse horror, essas trevas que estão dentro de nós. O que você precisa na sua vida? Você está deixando? Comodismo espiritual é péssimo. É responsabilidade nossa. Gente, porque o pior Jesus já fez. Vocês sabem a história de Jesus. É horrível. É horrível. Nós poderíamos passar um pouco do filme aqui, que representa muito bem o que está escrito na palavra. É arrepiante. É de chorar. É de se converter. É de se dobrar a Deus. De ver o que Jesus passou. Então, o pior ele já fez. Agora, cabe a nós orarmos, e nós oramos 5 minutos, já estamos desesperados. Fala a verdade. Ah, não. Eu vou ficar rabiscando caderno. Eu vou rabiscar a parede. Eu vou, sei lá, lavar telhado. Eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou confessar. Eu não vou orar. Eu não aguento. Começa a me dar dor de cabeça, eu fico abrindo a boca, eu quero dormir. Eu não quero. E justamente a incredulidade que está dentro de você. Essa deformidade. Não deixa isso imperar na sua vida. Porque Jesus falou, mas vai dar trabalho. E você não quer trabalho, eu não quero trabalho, ninguém quer. Eu lutei muito para ir confessar. Até o dia que eu entendi que tinha que ser de manhã, antes das 7. Porque essa hora eu estava bem esperta. Porque qualquer outra hora do dia eu fazia, mas eu quase morria. Então, quando isso pegou fogo dentro de mim, acabou. Quando aquela coisa ruim saiu de mim, não ficou mais peso. Eu já comecei a falar com prazer, com sabor, com alegria, com confiança, já vendo a resposta, sentindo a resposta dentro de mim. Muito embora não tivesse a resposta, mas nem o medo. O medo foi embora. Eu chorava de medo. Tipo, não, como que eu vou chegar lá? Isso é impossível, é uma barreira enorme. Eu não vou chegar lá. Eu chorava. Eu ficava confessando chorando. Mas depois, com alegria, não, já é, acabou. É isso aí. Então não pode parar. Então veja lá, Filipenses 4, um instante. Tá valendo, queridos? Amém. Porque é assim mesmo, Jesus falou. Porque é simples, só que nós não estamos lá. Não tem coisa em Deus que seja difícil, assim, no sentido de eu não ter condição de fazer. Não existe. Eu tenho condição de fazer, só que eu tenho que romper tudo isso. Então vai exigir o meu esforço, a minha dedicação. Tipo, tá frio. Eu tenho um compromisso. É melhor eu ir fazer aquilo do que isso. Porque isso não está trazendo prazer. A alma não quer. Porque a alma só quer o que traz prazer. Quando você só faz o que traz prazer para a sua alma, porque você está sendo guiada pela sua alma, Deus não pode fazer nada. Nada. Deus não pode fazer nada. Porque Ele não age na alma. Então veja aqui Filipenses 4, versículo 6. Ele diz assim, olha, então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Esta ansiedade é medo. É isso que Deus está colocando aqui para nós. Não é para nós termos medo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque eu estou com medo. Não vai acontecer. Dessa vez não vai dar. Vocês estão acompanhando? Amém. Então nós precisamos vigiar se realmente está batendo aquele medo lá dentro. Se está batendo, nós temos que reforçar a oração. Para não termos medo. Não, não adianta. Porque a ideia ele vai pôr. Mas tem que ser cada vez com o tom mais baixo. Porque no começo é gritante, é envolvente, é dominador. Não é mesmo? É aquele pânico, que é essa ansiedade. Então, esta ansiedade que existe dentro de nós, ela é fruto de toda uma meditação do evangelho do diabo. Sabia disso? Qual é o evangelho do diabo? Não vai dar, não tem como, é impossível, não posso, não sei. Não vai ser possível. Este é o evangelho do diabo. Não consigo. Já fiz, orei demais. Não deu certo. É a meditação no evangelho do diabo. O medo que é fruto da ansiedade. Vocês estão acompanhando? Porque é isso que é a estrutura da pessoa. Ela só está sendo estruturada e vivendo deste alimento que é o evangelho do diabo. É triste ou não? Nós temos que viver com o evangelho de Cristo Jesus, que diz que tudo é possível àquele que crê. E ele falou com muita simplicidade: olha, quando você orar, que você estiver pedindo alguma coisa em oração, crê que você já recebeu. E vai ser assim. Então ele é contra nós? Ele é contra os nossos pedidos? Ah, mas só que eu estou de frente de uma montanha. Eu vou ter que fazer essa montanha cair. Qual é essa montanha? A minha incredulidade. Dá trabalho. É lógico que nós temos que começar, né, meu bem? Se a gente não começar, nunca vai desbravar nada, não vai derrubar nada. Vocês estão acompanhando? E deixa assim mesmo. Tá? Se a sua inteligência te ajudar, ótimo. Se o teu dinheiro ajudar, ótimo. Se o seu amigo ajudar, ótimo. E se nada disso for suficiente, vai tudo por água abaixo? A vida não é assim. Jesus não morreu na cruz para nós termos esse tipo de vida. Isso é vida de ímpio, não de salvo. Desagrada a Deus. Então ele está dizendo para nós não termos ansiedade. Deus me mostrou muito forte hoje que essa ansiedade é fruto do medo que o diabo lança. Então nós temos medo do quê? Que Deus não vai fazer. Esse é o grande problema. Por isso que nós temos que ficar na presença de Deus. Quanto mais você adora a Deus, quanto mais você fala a palavra, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora em línguas, jejum entra aí também, você vai meditar na palavra, você vai ficando livre do medo, porque o tom da fala do diabo na sua mente vai diminuindo e vai aumentando a força de Deus dentro de você. Porque o seu espírito está crescendo e é ele que está dominando a sua alma, que está falando para você que não vai dar. Estão acompanhando? Então, o que nós precisamos? Nós temos que ir diante de Deus e ficarmos lá. Queridos, nós precisamos ir todos os dias. Porque é lá nessa presença, a companhia dele, é que vai mudando o quadro da nossa vida. Essa estrutura toda. Então, aquele momento a sós com Deus é importantíssimo. A palavra, o Espírito Santo e a nossa adoração a Deus e louvor com a oração em línguas. Então, tudo mais vai ser feito para nós, porque daí ele diz: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Com ação de graça, obrigado, Deus, o Senhor fez. Como que o Senhor vai fazer? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor já fez, já está feito, por isso eu não temo, eu não estou ansioso. Não aceito ansiedade. O Senhor é a minha paz. O Senhor já foi na frente, já resolveu, já colocou lá, já fez. E assim, em todas as áreas, nós temos visto o Senhor operar milagres. Vocês estão acompanhando? Só que, queridos, exige tempo. É mais difícil eu dar para Deus o meu tempo do que o meu dinheiro. E olha que dinheiro é um Deus, hein? Olha que dinheiro é um Deus, eu não tiro a mão do bolso nem a pau. Mas, de repente, eu até dou para ver se ele me abençoa, mas não é por aí que ele vai abençoar. Isso é outra história. Ofertar é outra história, gente. Tem nada a ver. Faz parte da nossa vida, né, de cristãos no reino de Deus. É outra coisa. Agora, comunhão com Deus é que vai trazer resposta de oração. O que você quer de Deus? Como que Jesus recebia do Pai o que ele precisava? Comunhão todas as noites no monte. Mas você não precisa ir no monte, né? 4 graus e lá no monte você vai morrer congelado. Você pode pôr o aquecedor, a lareira na sua casa. Sei lá, faz um foguinho lá, fica bem lá, quentinho. E você está em comunhão com Deus. Quieto, num lugar onde você vai escolher. Que Deus vai colocar para você. Demorou muito tempo para eu ouvir Deus, que eu tinha que confessar andando lá fora no meu quintal. Demorou, mas eu consegui ouvir o que ele queria dizer para mim, aonde era o melhor. E deu resultado 100%. Porque Deus não falha. Então, não, atenção então, Procure observar que quando você está com uma situação, logo essa ansiedade, ela vem por causa do medo que está operando ali. Então não tenha medo, medo de que Deus não vai fazer. Ele vai porque ele é bom. E eterna é a sua misericórdia. Amém? Então é só intensificar, ficar lá, porque às vezes pode ser que demore, sei lá gente, 20 anos. Não interessa. Ai, 20 anos. Então para agora que você nunca vai chegar lá. Mas se você orar, você vai chegar lá. Tem coisa que demora mesmo, mas porque não é o seu tempo, ah, faz favor. É porque a montanha é muito grande. Então nós temos que ser totalmente edificados por Deus ali. Mas que o milagre vai acontecer, vai. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então toda a glória a Jesus. E eu creio que o Senhor te abençoou com essa palavra essa noite. Amém. Aleluia. Porque Ele quer te abençoar, quer te dar o que você precisa. É só você ficar na presença dEle que vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Fique mesmo. Amém? Amém. Toda a glória a Jesus. Aleluia.